sieci. Manchete.

Chega de fingir, eu faço qualquer coisa que você pedir. Eu faço qualquer coisa pra amar você. Agora é pra valer, quem muito espera não alcança nada. Chega de pensar, juízo é muito bom pra quem não tem paixão. Já sei no que vai dar, mas pior vai ser se eu não tentar. Tá no mundo é pra girar, tá na chuva é pra molhar, de repente.

Thank you.

Sensual, árvore,

crua, ilumina o meu amor.

Manchete. Manchete. Ser feliz é outro lugar. Changing.

Manchete. Ever just the same.

your side is all that I can do. My arms around my pillow at night, they should be holding you. Thought I was stronger. O número do teu telefone feito o segredo de um cofre. Ter o teu segredo e não poder usar. Será que você também sofre? Você sempre diz ser impossível nosso amor. Oh meu bem, não é preciso ser tão trágica. Tudo, tudo é impossível. Tudo é de azar. Quando é um caso de loucura e mágica. E quem precisa de utopia? Viva a nossa rebeldia, meu amor. Me dê a mão e dê uma chance ao romance, seja como for. E talvez como num passe, você vai ver, tem mágica. Seja como for, e talvez como num passe, você vai ver, tem mágica no amor. acreditar no que vê. Seus olhos de jade que invadem meu ser. Me queima o sol, me queima e nem assim percebe o quanto amei. Sem fim existem dois astros que velam, esperam por mim. Anyway.